Começa o novo turno aqui no Jogatina BG, vamos falar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu vou montar um banquete na minha mesa com tantas peças de madeira, de papelão, pra jogar um banquete, olha aí que da hora. Fala galera, aqui é o Snake e enquanto os Zabos estavam montando a mesa, eu estou montando aqui meu parque com diversos ursos, inclusive um koala. Ele não é um urso, mas tá ali no meio. Tá na mesma família, né? Digamos assim. Se você olhar como biologia, né? É fofinho. É fofinho. Bom, vamos aqui começando o nosso podcast então, pra falar a respeito dos jogos que a gente andou jogando recentemente. Mais um podcast do formato de jogatinas, que o pessoal gosta bastante, até porque exato, a gente dá um breve comentário ou um comentário um pouco mais aprofundado, dependendo de quantas vezes a gente jogou o jogo, né? Dependendo de quando que a gente tá inspirado também, né? Exato. E antes de a gente começar, a gente tem que lembrar que esse podcast é um oferecimento por parte dos nossos apoiadores lá no PicPay e também no Padrim, né? Exatamente. A gente tem nossos apoiadores, palminhas ali, e também da nossa loja parceira, a Bravos Jogos. E olha só, tem vários jogos que estão chegando já em pré-venda, e a Bravos Jogos já tem com preços promocionais. O Magic Maze, que é um jogo que você... Uhum. Você que talvez não conhece o Magic Maze, é um jogo você assim que... Você pega cartas de Magic... Não, não. E faz não, um labirinto... Não, calma, com... calma, deixa eu explicar. Ah, tá, desculpa. O Magic Maze, né, ele faz essa piada com... Como se fosse um... Elfos, anões, num shopping. E qual que é o lance? Você vira uma ampulheta, aí você tem um tempo pra fugir do shopping. E as pessoas se comunicam. Cada pessoa tem, é responsável por um tipo de movimento. Uhum. Então você passa o pino pra pessoa pra ela fazer um movimento. Só que você não fala qual peça que é. Então é tudo em silêncio. Porque são raças diferentes, elas não Sim. se comunicam. É, você... então, não, é nessa, não, não sei necessariamente se é por conta disso que não existe a comunicação. Mas, cara, é muito, muito, muito, mas muito show mesmo. Bacana. Agora a gente vai começando então o nosso podcast falando a respeito do Baren Park. Você teve contato com o Baren Park? Pegou comigo, né, Snake? Peguei emprestado, joguei algumas vezes o Baren Park. Joguei umas duas vezes com modo avançado e umas três vezes com modo básico. Você jogou com quem? Eu joguei com a minha esposa, eu joguei com você e eu joguei com as minhas irmãs. Certo. Todas as experiências foram 10 de 10. Cara, esse jogo, assim, ele é o jogo mais family que eu gosto de apresentar atualmente, cara. Pois é, ele tomou um lugar que tinha no Kingdomino. Sim. É que o Kingdomino ele é um pouco mais raso, ele é mais simples, né? Enquanto é o Baren Park tem todo um lance de você pensar mais geometricamente, tem toda essa parte também. Sim, é, pensando um pouco mais na parte de complexidade, como você tem que pensar, que nem você falou, nessa parte geométrica de que, ah, eu vou já adicionar um tile de terreno a mais pra poder expandir as pecinhas pra cá. Eu vou... Ou você pegar, tipo, uma parte de uma peça extraordinária, por exemplo, se você cobre vamos supor, um caminhãozinho lá que tem coisa, você cobre, pega uma peça específica. Sim. Então você vai focando nisso, né, cara? É, você já vai começando a pensar mais estratégico geometricamente. Certo. Então é bacana isso daí. E como eu falei, eu tive uma boa experiência com minhas irmãs, deu pra jogar de igual pra igual, tranquilo. Você jogou os dois modos com elas? Não, com elas eu joguei só o básico. Só o básico. Só o básico ali com elas. Com a minha esposa eu joguei o avançado também, foi muito cegado. É que o avançado, o que ele adiciona são objetivos públicos, né? São objetivos públicos e você escolhe, assim, de uma gama de objetivos, você escolhe três. Uhum. Cada um só pode fazer um de cada. Sim. Né? E... quem fizer primeiro ganha mais pontos que quem fizer por segundo, porque exato, por mais que você atinja depois aquele objetivo, você pode cumprir também. Aham. Uhum. E, por exemplo, ele dá um pouquinho mais de dificuldade, que você tem que fazer um caminho de food park. Sim. Pra poder visualizar melhor o jogo, melhor até explicar. É, né, exatamente. Pra quem nunca conheceu... Quando conheceu. O Baren Park, você tem que montar um parque de ursos. Né? Sim. É como se fosse um zoológico, só que só pra parece ursos. Parece que, pelo menos no cenário europeu, é bem famoso esse tipo de parque. Aham. Uhum. Você vai lá e tem parques realmente lá e você tem que montar toda a estrutura. Não é só colocar os ursos e pronto, né? Pronto. E achei engraçado que no meio dos ursos tem a área dos koalas, né? Uhum. E achei engraçado que no manual tem um disclaimer que ele fala assim: a gente sabe que os koalas não são ursos, mas eles são fofinhos. É. Então a gente vai deixar eles juntos aqui. E você vai pontuando, né? Você vai fazendo pontuações, encaixando peças como se fosse um tabuleiro de Tetris. Então você tem um L, você tem aquele T com a perna cortada. É, tem mais... Você tem o quadrado. Sim, e mais peças além do que a gente conhece do Tetris, né? Tem peças que são maiores ainda, que são... É, e que esses são os básicos, né? Então cada formato de peça é como se fosse uma espécie de urso. Tem o urso polar, o panda, o pardo. Não é o pardo, eu acho que é koji, mas enfim. É marrom, é pardo. E os koalas, né? Que daí você vai montando e quando você compra, por exemplo, tem peças que são comuns, né? Que tem mais do mesmo tipo. É, por exemplo, as peças de área de, por exemplo, banheiros. Esses aí não pontuam, né? Sim. São peças que você compra colocando a sua peça em cima de um carrinho de mão. Certo. Que como que você adquire? Todo mundo começa com uma peça, né? E você tem que encaixar essa peça no seu tabuleiro em cima desses símbolos, que é o carrinho de mão, um caminhão de cimento, isso, e uma escavadeira. Tem os de engenheiros. Projetos, né? Os engenheiros lá. E cada um vai te permitir comprar peças ou expandir o teu board de tabuleiro. Uh-huh. Até 4 tiles adicionais. Então, por exemplo, eu coloquei lá no carrinho de mão, você vai pegar esse, o banheiro, que é um quadradinho só, simples. O parquinho, que é um, são dois, é um retângulozinho, né? De dois espaços. O caminho de food truck, que são 3 espaços. E o rio, que é um L, de 3 espaços também, né? Que daí você vai encaixando no seu board. Aí quando você cobre, por exemplo, o espaço do caminhão de cimento, você pega umas peças maiores que começam a valer pontos, que são as áreas dos ursos. Uhum. Quem pegar a primeira peça tem a maior pontuação. Sim, ela vai escalando, né? Vai escalando. De acordo com a quantidade de jogadores, tem uma quantidade de peças que você vai encaixando. Você vai comprando, né? De acordo. E vai diminuindo ponto pra quem for pegar depois, né? Isso. Quem fica por último vai pegando mais pontuação. São peças diversas, assim, de formatos diferentes. Tem uma quadrada, tem uma em cruz, tem uma que é L, tem uma que é um S. Um Z, dependendo do ângulo. Do ângulo, você pode virar qualquer lado, né? E fora isso, tem as peças especiais, né? Que é quando você cobre a escavadeira. Isso. E tem peças únicas, mas são peças maiores. Elas vão te dar mais pontos, né? Só que são mais difíceis de encaixar, porque como você tem um quadro de 4x4, o primeiro tile que você tem é 4x4, tem peças, às vezes, que é um retão só de 5. Sim. Então você tem que planejar pra você colocar... liberar um outro projeto, né? É, você colocar um outro tile de terreno pra você poder colocar essa peça em específico. E é legal, assim, que às vezes você pode focar em peças maiores, então você pode meio que se atrasar. Mas ele também gera uma corrida pra galera fechar o quanto antes os tiles, né? Cada vez que você fecha uma dessas 4 tiles, você vai pegar que é 4x4, as pessoas vão pegando as status dos ursos, né? Que vão te dando pontuação também. Sim, porque todas as peças, todos esses terrenos, né? Eles têm uma área em específico... que não pode ser coberta. Que não pode ser coberta, que é um buraco. Esse buraco é onde que vai ser aí colocado a estátua do urso, que nem você falou, você só pode colocar a estátua do urso quando você fecha todos os quadrados, né? Todos os espaços vagos, né? Sim. E da mesma forma que com as peças de Tetris, vamos chamar assim, que quem pegar primeiro ganha mais pontos, e o último vai ficar com menos pontos, as estátuas do urso também. Elas valem muitos pontos no começo, só que ali no final do jogo, quando você vai completando, elas vão valendo menos. Sim, por exemplo, em 2 jogadores você vai 16, 14... É, ele 12. Vai de 2 em 2. De 3 jogadores eu acho que ele vai do 4 até o 12, alguma coisa assim. Então, ele tem vários setups pra até 4 jogadores. Isso. É legal assim que, como você jogou com as suas irmãs, elas absorveram bem, né? Suas irmãs têm uma de 7, certo? Não. Já tá com 10 e 12, cara. 10 e 12? Eu sempre confundo, cara. Eu confundo. Eu tenho que ficar fazendo conta. Tipo, conta capaz no próximo podcast falar 10 e 11, 11 e 12, por aí vai. Não, mas é legal ver aqui como elas absorvem bem, né? Tipo, as informações assim, e ver como que um jogo... Ele, assim, ele agrada todo tipo de público, né? Ele público... Até pessoa que gosta de um filler ou joga jogos pesados, mas fala assim, hoje eu vou jogar uma coisa leve. E ele rapidinho. Tem a camada estratégica, ele tem um desafio mental ali de você fazer a parte geométrica, então é um jogaço. É um jogo de 15, 20 minutinhos, ele é bem sossegado. Só o setup dele é um pouco demoradinho, porque você tem que colocar todas as pecinhas ali. É, que ele tem um board onde que você vai organizar todas as peças, né? Certo. Que daí você consegue visualizar quais que são as peças de carrinho de mão, quais são as peças do... É, fica o projeto na mesa, né? Fica como se fosse uma blueprint, né? Um projeto de engenharia, assim, de um parque mesmo. Bem legal. E tem os desenhinhos, assim, acho que alguém passou lá rabiscou um urso com cara de malvado e todo mundo saindo correndo. É massa que ele tem esse apelo tanto pra quem vai se importar só com o jogo, mas se você olhar os detalhezinhos, tem os ursinhos ali desenhados, tem muita coisa, assim, que dá o charme, né? A arte dele, se você olha a capa, você fala assim, esse jogo não deve ser tão bonito, mas quando você monta, você faz todo o lance do jogo, deixa o setup na mesa, ele é bonito e tem os detalhezinhos que são legais. E é legal que nem voltando à parte do avançado, ele deixa de ser um pouco abstrato pra ser um pouquinho mais arquitetônico, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, tem o objetivo de fazer um rio, né? Com 3 peças seguidas. 3 peças de rio seguidas, né? Ou então do food park, você meio que vai planejando e você vai... Não, eu tenho que otimizar esse lado aqui, deixar os ursos assim pra cá, fazer o food park pra lá. Você já começa a calcular e a dimensionar o teu espaço, sim, né? Sim, essa parte vem na hora. também a gente jogou outro joguinho. A gente teve... A gente não chegou a jogar nós dois. Você levou uma pra jogar com a sua família. Eu joguei aqui em modo solo, que eu não tive a oportunidade de jogar com a galera. Que foi o Crop Rotation. Sim. Que é um jogo da Legião Jogos, que nos enviou essa cópia pra gente conhecer o jogo, conhecer os trabalhos da Legião Jogos. Mas assim, o que eu gostei desse jogo? Vamos lá. Eu vou ter o lado positivo e o lado negativo. Prós e contras. Só explicando, né? Vamos depois a gente faz o prós e crontas. Olha aí. Crontas. Prós e crop... Não. Ok. Ok. Vai lá. Bom... Bom, Crop Rotation, ele é um jogo que... Ele foi elaborado inicialmente como um jogo competitivo, onde você faz reconhecimento de padrão das sementes ali no tabuleiro. Onde você tenta encaixar... Por exemplo, você recebe cartas de objetivos de padrões. Certo. Então você tem que colocar peças e rolar um dado ali que vai fornecer maneiras de você colocar peças de feijão, de vagem... O dado ou o rondel? O rondel veio depois. Veio nessa nova edição. Porque antes era só Crop Rotation. Entendi. Agora é Crop Rotation Bug... Não, sabe quem? Bug Plague. Isso. E o lance aqui é num tabuleiro 5x5. Ele tem uma grade ali, tipo, na horizontal você tem 1, 2, 3, 4, 5. Não, na horizontal tem A, B, C, D e E. É o Batalha Naval. Isso, exatamente. E o lance é que quando você rola um dado, você tem um resultado. Ah, coloque uma peça ou queime tais peças. Então você vai colocando isso no tabuleiro. Você vai fazendo os formatos lá. Então você vai competindo com a galera pra verificar quantos objetivos vocês querem completar, reconhecendo esse padrão de um tabuleiro. Então você vai, às vezes, manipulando, tirando uma das plantações, colocando outras, milho... É milho, ervilha e... O vermelho não esquece. Tomate, eu acho. É o tomate. Mas assim, são três, assim, né? É. Feijão. Exato. Isso. Então você vai montando isso no tabuleiro. E como funciona o jogo? No modo Bug Play. Quase falei Black Play, que é o outro jogo. Mas... Zumbis! Zumbis! É uma plantação cheia de zumbis. Quase isso, que é uma infestação. É, mas ele funciona bem isso daí. Exato. E nessa versão, né, com os insetos, né, a praga que ocorre ali, você vai também gerenciando isso. Você vai jogando no modo solo, que eu joguei, que você rola os dados, são dois dados diferentes. Você rola o dado para as ações primeiro. É um dado da coordenada. Calma, é que antes tem um lance. Rola um dado para ação. Certo. Que vai determinar se você vai queimar a ação, você vai cultivar, você vai colocar mais tokens de milho, de feijão, de ervilha e por aí vai. E depois, no modo cooperativo, que é quando você controla a praga, você rola dois dados adicionais. Isso. São dados que tem a coordenada, realmente. A, B, C, D e E e mais um lado de... Números. Números, né? E o que seria o 6? É, que seria o novo inseto. Então, praticamente, eles têm reprodução nisso. Então, você vai fazendo isso aí. Você vai colocando as coisas, rola os dados pra ver se vai entrar bichos. Aí, você vai fazendo esse gerenciamento. Então, você pode queimar cartas de objetivos que você faz. Quando você faz uma trinca horizontal, diagonal, ou vertical, você recebe uma carta nova de objetivo. E você pode controlar a praga descartando duas ou três cartas, não lembro exatamente, mas pode descartar pra você eliminar dois ou três insetos. Porque se você deixa eles criarem e acabar com o seu tabuleiro, você perde. E no modo que eu joguei, pode ser jogado de 1 a 4 jogadores, então a galera pode jogar de forma cooperativa, né? É pra jogar de cooperativa. Sim, é esse modo das pragas. Então você tem que tentar vencer a praga, que toda hora entra uma coisa nova, ele sobrepõe o que você tem. Por exemplo, se você tem um tile de milho, você tem que fazer... Eu não lembro quantos pontos, acho que é 6? 9. Ou 9 pontos, isso. Alguma coisa assim. Então, quando você completar 9 pontos antes da praga dominar, você ganha, né? E no modo competitivo, que talvez você jogou, né? Tem os bichos, não? Não, na verdade, muda a quantidade de objetivo também pelo número de jogadores. Sim, entendi. E não tem o inseto. Porque é um modo cooperativo, a versão que eu joguei, isso, né? E você jogou o competitivo. O competitivo. Competitivo é basicamente você montar os padrões. Né? Então, você vai rolar o dado, no caso a gente usou o rondel junto, ou você usa o dado ou você usa o rondel, né? O rondel é, você já tem a próxima, você sabe qual que vai ser a próxima ação a ser tomada. É, ou você pode gastar cartas na sua mão ou alguma coisa pra você escolher uma ação mais avançada, então você não tem aquela coisa muito de sorte, né? É, então você consegue meio que controlar ou tipo, ah, eu vou arriscar aqui pra ver o que que vai dar, né? Eu não sei se foi muito legal assim, porque mexeu um pouco na parte de frustração dos outros jogadores. Esse é um ponto negativo pra mim, porque assim, como ele tem muito, pelo menos a versão que eu joguei, cooperativa, ele tem muito aspecto de sorte. Então, praticamente, você é o que o pessoal às vezes fala de o jogo joga você. Então, ele pode ter esse aspecto, mas pra quem gosta de aleatoriedade, ele é um jogo, assim, bem legal. Não é necessariamente full aleatório, você tem como controlar algumas coisas. Por exemplo, a praga lá que eu falei, você joga cartas de objetivos que você tem na mão pra controlar. Então, você tem como fazer, mas pra você colocar em campo, pelo menos sem o rondel, como eu joguei, ele é muito aleatório. Então, entra aleatoriamente, você fala, ah, beleza, tá eu aqui. Aí você pode controlar onde vai entrar os milhos, onde vai entrar tal coisa. Então, você vai meio que gerenciando isso. É, eu senti uma falta, por exemplo, de um segundo dado pra rolar ou junto. Ou forma de mitigar também a sorte. sorte, colocar um recurso que você recolhe, e você pode gastar recurso pra rerolar o dado, alguma coisa assim. Sim, sim, sim. Porque jogando com as meninas, com minhas irmãs, como era muito aleatório, muita sorte, você se obrigava a sacanear com o outro jogador. Às vezes você nem quer sacanear, você tipo, ah, eu posso fazer de uma maneira assim, mas eu não sei se essa é a intenção também do talvez jogo, talvez seja. Né? Talvez seja. É, jogou, disclaimer, jogou poucas vezes. Eu joguei 2 vezes no modo solo. Sim, sim. E eu joguei 1 vez. Mas assim, demora muito pra chegar no objetivo, porque daí como tá todo mundo em cima de uma mesma plantação, porque você não tem área de tipo, ah, eu vou cultivar aqui no meu canto, não, ninguém me enche o saco. Tabuleiro central pra todo mundo. É um tabuleiro central pra todo mundo. E como cada um vai colocando, vai plantando uma coisa por vez. É uma ou duas, né? Conforme assim. Não, é uma só. É uma só? É uma só. É que no modo que eu jogo, você entra uma e você pode colocar até uma adicional depois ali. Não, não entendi. O manual. Talvez o manual. Então, exatamente. O manual, você sentiu alguma dificuldade com o manual? Eu senti. Eu li 3 vezes, pra ser bem sincero. Sim. Pra tentar entender. Não, o modo que eu joguei foi tranquilo, assim. Talvez eu fiquei só. Eu tive que consultar 1 vez ou outra pra entender o que era aquela ação específica. É que eu tava tentando entender como adquiria novos objetivos, tanto que nem eu até vou falar, eu não sei se eu fiz certo, mas eu peguei, a gente tá fazendo novos objetivos quando a gente passava no rondel, que no rondel tem não, a carta. Então, essa foi a interpretação errada, você faz objetivo quando faz trinca, que não eu falei, das coisas iguais. Ah, tem que fazer trinca? Sim, e para você no rondel, quando você passa, é pra você fazer ações mais distantes, você paga a carta da mão, então é isso que talvez você errou. É, então... Assim, por exemplo, você falou, eu tô explicando aqui o Snake, né, que às vezes eu joguei vários jogos errados também, então o Civilization mesmo foi um jogo assim que jogou mais errados na vida, então dá pra talvez tentar depois, né, pra gente jogar. Dá pra tentar depois, então talvez isso tenha atrapalhado um pouco mais o jogo. É porque, como eu falei, num rondel você faz escolhas, você não faz a próxima ação e você... É, eu entendi como se fosse um relógio, né, isso. Não, e nesse você faz, o rondel é justamente isso, você faz a longo prazo, você pode fazer até 3 movimentos e conforme passa de um limite, você gasta a carta pra você poder fazer aquilo lá. Ah, entendi. Então essa parte é uma opcional, assim. Mas essencialmente, assim, o que eu gosto desse jogo, a arte dele eu acho muito legal. Os componentes, assim, a qualidade bem legal. Sim. A arte parece, lembra muito um joguinho Fazenda Feliz, assim, da vida, sabe? Essa parte é bem legal, assim. E, cara, é caótico, mas é gostoso você tentar, você tá sufocado ali pelos bichos e tal. Eu acho que esse jogo a gente teria que jogar entre a gente. Sim. Pra ver como que funciona. Talvez a gente faça aqui um novo relato no futuro, mas, essencialmente, pra mim ainda o saldo foi bem positivo. Uhum. É, ele tem bastante coisa, assim, bem legal. Teve alguns impedimentos, mas isso a gente, conforme vai jogando, vai interpretando coisas melhores. Que nem eu falei, eu particularmente achei ok. Diria que me dá uma nota 7. Certo. De 10. Não que seja legal da nota, mas é só pra ter uma ideia do que eu tô falando. Porque eu tive mais essa impressão depois que as minhas irmãs deram o feedback. Sim. Foram elas explicando, não curti muito e tal, não sei o quê. Não, beleza. Talvez a frustração por parte da sorte, por eu ser obrigado a fazer uma coisa no rondel que nem você tá fazendo, talvez tenha atrapalhado um pouco também. Mas jogando entre a gente, e que também a piedade não tem limites. É, a gente tem essa zoeira, né? Intrínseca. Intrínseca. Talvez o ritmo de jogo seja um pouquinho melhor e seja mais divertido. Agora, antes da gente entrar no nosso prato principal... Prato principal. Ó, eu vou fazer um breve comentário a respeito de uma experiência que eu tive digital, que foi com o Through the Ages. A versão digital, eu já tive 2 vezes a versão 2006, que foi lançada lá fora, que nunca chegou aqui no Brasil. A do Brasil é a nova versão, que já é a versão que o mobile faz, que é o do jogo de civilização. E essa versão 2006 eu tive 2 vezes, eu tentei jogar 1 vez, não rodou, porque ele é bem burocrático, bem demorado, tem bastante upkeep, né, faz manutenção, e eu desisti. Daí falaram assim, cara, sai a versão digital pro celular. E eu não queria, na época também o celular não tava funcionando tão bem, então eu falei, cara, não vou pegar esse jogo. E saiu no Steam. Ai. Você tem a cross-plataforma, então você pode jogar. Ai. E, cara, como é da hora esse jogo na versão digital. Na versão física, eu não consigo dar uma opinião sincera ainda. Qual que é a quantidade de papelada que tá atrasada no serviço? Não, tá tranquilo. Ah, tá tranquilo. Não, mas ainda não chegou nesse nível. Não. Só pra explicar o que é Through the Ages. Through the Ages, ele é um jogo de civilização, onde cada jogador vai tomar seu turno, vai fazer as ações, vai comprar cartas diversas de construção, de tecnologias e militar e tal, líderes. Você faz a sua ação e você passa. Então o jogo passa ao longo de eras, ele vai desde a era antiga até a era moderna, né? Uhum. Então é bem aquela coisa bem característica de jogos de civilização na nossa realidade do planeta. Uma comparação que você colocou é Nations. Parecido com Nations. Sim, isso. O Nations, assim, muita gente fala, o Nations é um Through the Ages mais fraco. Eu ainda gosto muito do Nations, eu acho ele um jogo excelente, mas o Through the Ages, ele tem uma parada assim que ele te pune muito. Uhum. Se você vai, você tem que gerenciar muito e toda hora você tem que estar crescendo militar, porque senão você toma porrada e sai. Tem muita carta de evento, então a parte, tem uma parte de sorte assim que eu não gosto tanto, mas tem a carta de evento que você joga programando para daqui uns turnos. Uhum. Então todo mundo vai jogando, vai ganhando pontos por isso. E você vai tendo que administrar a comida, você vai tendo que administrar os minérios, que é o recurso para você construir as coisas, os seus pontos de ciência, que você desenvolve tecnologia e desenvolve parte militar, as funções que vão te dando pontos de cultura, porque no final das contas, ganha quem tem mais cultura. Só que é o seguinte, conforme você vai gerando mais recurso, quanto mais recurso você tem, mais suscetível à corrupção você tem. Então você tem que saber gerenciar, gastar para não ter corrupção. Uhum. Tanto recurso, o recurso é sempre um bloquinho azul, né? É difícil explicar, porque... A corrupção, o que que é? A corrupção, assim, vamos supor, você tem muito recurso. Certo. Então quer dizer que é mais suscetível de alguém corromper. E também quando você cresce a população, você tem que pagar a comida dela também. Você, toda hora você tem que pagar alimento dela. Então você gera bastante comida, mas você tem que gastar muita comida. Então, entendi. É muita coisa pra gerenciar. E só explicando por que que é o modo digital que eu gostei bastante. Porque assim, se você jogar em 4 pessoas no tabuleiro, no mínimo 6 horas esse jogo. Nossa. É um jogo demorado, por isso falei. É um jogo assim que demanda um tempo. É um jogo evento. É um jogo evento, que eu nem falo. Mas no tabuleiro, se você jogar certinho com o pessoal, você joga, como a gente joga assim, cada um faz um turno, passa e no outro dia o cara pode ver, joga assim, e como não tem essa coisa de você fazer um turno, que nem os jogos tradicionais euros, né, que você faz um turno, passa, o outro jogador faz um turno, não, você faz todas as suas ações, gasta seus pontos de ação civil, de ação militar, e passa, e atualiza o mercado, e assim vai. É bom que daí ele já gerencia tudo certinho. Exato. E ele notifica fora, por exemplo? Sim, se você tem no aplicativo, você é notificado, no Steam mesmo, se você entra lá, você tem a notificação que tem tantos turnos esperando. Então, tem essa parada assim, mas eu entro praticamente regularmente 2 vezes por dia lá pra dar uma olhada, se tá tudo de acordo. E você, cara, tem muita opção. É, eu queria até jogar a versão física dele pra ter agora uma nova experiência, já que eu conheço mais o jogo. Ele tem regras específicas pro aplicativo. Então, tem muitas coisas, assim. Eu só queria dizer isso realmente, cara, porque é um jogo, assim, que eu tô me divertindo bastante. Sei lá, eu já fechei umas 30 partidas. Se você parar pra pensar, um jogo, se eu tivesse só a versão física, eu não fecharia 30 partidas, sei lá, em 3 anos. Entendeu? Então, você tem essa noção de como que o jogo, a versão do aplicativo foi muito benéfica pra esse jogo. Tem muita gente que vendeu a versão física pra só ficar com a digital, porque supre muito bem, cara. É assim, é a melhor adaptação, a melhor experiência que eu já tive de algo analógico em digital, que nem tive com ele. Eu até peguei a versão Scythe ali, que saiu recentemente em Early Access no Steam, eu até pedi refund porque eu não gostei, eu achei ele muito poluído, não muito não intuitivo. Roda bem. Não, roda bem. Não, mas não, eu tô acostumado bem com uma qualidade tão boa que a barra subiu tanto, que eu fui jogar talvez eu volte a comprar de novo ele, mas a minha experiência com o Scythe não foi tão legal assim. Com atualização e tal, exato, eles conseguem arrumar, né? Sim, mas essencialmente é isso. True the Ages digital, muito show. Mais uma entrada antes do prato principal aqui. É verdade, vem aquele antepasto. Exato. Fala um breve comentário aí sobre uma experiência de um jogo clássico. Um jogo clássico, que eu tive que dar a chance pra ver como que é, né? Certo. Que é Detetive. Olha aí, como assim? Detetive, uma versão nova meio velhinha já, que é com a versão de aplicativo, que você recebe o aplicativo. Eu achei bacana porque todas as cartas que vem no jogo, seja do suspeito, seja das armas, dos locais, na parte de trás, elas têm um QR Code. Então, antes de você guardar, né, velar as cartas, você passa o scanner ali, você guarda as cartas, e o aplicativo já sabe o que que é, quais são a... Você monta uma sala, assim? Não monta uma sala, você, tipo, baixa o aplicativo. Entendi. Você escaneia as cartas e o aplicativo já sabe quais são as tuas cartas. E você deixa o celular ligado ali no meio do tabuleiro, próximo de você, e você se identifica, né? Ah, eu sou o jogador azul, eu sou o jogador vermelho e você é o jogador amarelo. Assim por diante. Então ele já sabe quem são os jogadores, quem que é o culpado, o assassino com a arma e... Então ele fica... É bem legal isso daí. Porque o que que acontece? Ele acrescenta uma camada assim de... Eventualmente o telefone toca. Olha que da hora. Telefonema para fulano de tal. Então, telefonema para mim. Eu vou lá, eu pego o telefone, eu atendo como se fosse um celular mesmo, coloco no ouvido e o aplicativo daí fala: ah, eu escutei barulhos vindo do lado do restaurante. Opa, é porque daí ele não é mais dentro de uma casa. Ele é como se fosse dentro de um bairro ali, de uma cidade. Ah, eu escutei barulhos vindo do lado do restaurante. Opa, então não foi no restaurante, porque se ele escutou do lado, você vai... Ele adianta um um pouco mais os teus passos, porque você tem que ir até o local e aí fazer a pergunta. Não tem mais a miniatura, né? Você só tem, vai lá. Tem. Porque essa parte pra mim do detetive era a parte mais chata. Você tinha limitado os movimentos. Mas o que que eu fiz? Eu coloquei um dado a mais. Legal. Pra acelerar um pouco mais o processo. Porque senão realmente. Porque se você quer fazer, às vezes você demora tanto porque você tirou um. É. Eu acho que se pro lado de fora fossem uns quadrados um pouco maiores. Ou se você já tivesse quantos pontos disponíveis pro movimento, às vezes vale a pena colocar 6 movimentos sempre. É, deixa fixo pra todo mundo, né? A mesma quantidade de é porque isso não vai interferir, né? Ou então deixa um fixo e um pouco a mais, sei lá. É que interfere se você quiser ir deslocar de um caminho mais longo pro outro. Mas do mesmo jeito tem atalhos, né? Que você sai de um lado do mapa e vai pro outro. Mas é legal. Ah, daí ele também manda mensagens, né? Ah, mensagem, um SMS, né? Aí vai dando dicas, sim. Daí ele vai dando dicas. Ah, eu vi o suspeito, ele estava usando o chapéu. E é legal que ele vai fazendo daí tipo um cara a cara, sabe? Uhum. Que daí você... Opa, não foi... Tal pessoa porque não tem chapéu. Não, a pessoa tava de branco. Tem alguns personagens que estavam de branco. Você vai, tipo, afunilando as tuas opções mais rápido do que você indo até os locais e fazendo os objetivos. E fazendo as perguntas, na verdade, né? E bacana é o seguinte, porque na versão antiga, se você for dar o teu palpite, é uma vez só. Se você errar, errou. Você sai de jogo até. Você sai do jogo. Esse daí, ele te dá 2 chances. Uhum. Então, se você errar as 2 vezes, ainda você continua no jogo. É, isso é bom pra criança, que às vezes se frustra. Ah, eu não queria falar isso aqui. É. A parte chata é que, cara, qualidade do board game... É estrela, né? Cara, é estrela, né? Papel, assim, canson, tá ligado? a gente tá mal acostumado, né? A gente tá mal acostumado, mas, cara... Não, é um negócio tão grande, assim, uma empresa tão grande, mas... Então, é que... Com a qualidade eu não, tão... Eu não entendo até hoje, assim, porque... Tudo bem, é que talvez o apelo pra jogos de criança, e a criança, whatever. Que vai destruir mesmo? Vai destruir mesmo, vai rasgar, né? Vai pichar, sei lá. Mas, querendo ou não, cara, tipo... Você paga caro. Você paga caro pra um negócio desse, e ele vem com uma qualidade... Né? Pô, tem... A gente recebeu o protótipo. Cara, que a qualidade, cara, é bem melhor do que o... Que o cara fez na mão, né? O cara fez na mão as paradas e sai bonito, questão de impressão, questão de... É, eu gosto que, por exemplo, a Grow já tá numa mentalidade um pouco melhor, já tá... Não que seja os melhores conteúdos, assim, de qualidade, mas já tá melhor. Mas é, tipo, o board veio... O tabuleiro veio empenado. Sim. Você tem ideia de torto. Tipo, cara, isso aí é muito ridículo. É muito ridículo, cara. Mas enfim, o jogo, assim, já deu um ar, uma graça um pouquinho melhor, já achou... Mas, cara, tem muito já jogo... Já deu uma modernizada. Tem muito jogo atual, ou até mesmo aquele Interpol, que é um jogo mais excelente que esse. Eu acho... Sim. Interpol, ele é um jogo... É da Grow. É aquele que você vai... Tem o Mr. X que você vai andando pela cidade, você vai tentando fechar ele. O Interpol é aquele que você não sabe onde que ele tá, né? Não, você só vai fechando, tentando funilar. Que tem os números, você gasta das quadras, né? Você gasta ficha de helicóptero, táxi, ônibus, as coisas assim, pra você andar nas trilhas pra tentar afunilar ele. E a cada 3-4 turnos ele vai dizendo, eu tava lá no turno passado. No turno passado eu tava e tal. Daí você vai começando a... Aí você fala, opa, o cara não tá pra cá, porque ele não tem... Aí você vai tentando calcular as rotas ali pra ver onde ele vai tá. É, porque o cara pegou trem, não é todo lugar que tem trem. Ah, o cara foi de ônibus. Opa, já vai, saiu do trem de tal estação e pegou e tal. Isso é bem da hora. Depois desse dia cansativo, nada melhor do que um belo de um banquete. Pois é. Numa mesa farta. Cheio de vikings famintos. Cheio de vikings famintos. Famintos por comida e famintos por aventuras. Aventuras, é verdade. E por colecionar um monte de coisa, cara. Quanta coisa. Cara, vikings, eles se enterravam com seus tesouros. Ah, então faz sentido. Então... É um negócio que eu nunca entendi esse negócio. Mas no podcast passado eu falei sobre jogos da antiguidade. Uhum. E os antigos enterravam as pessoas, os nobres e tal, assim, com os jogos pra não ficar entediado no além. Mas, voltando, a gente tá falando um banquete Aldin. Certo. Que é um jogo muito, mas muito da hora, cara. Assim, foi um jogo assim que eu comecei a pesquisar, aí eu falei, esse jogo é interessante. É de um designer que a gente já conhece, o Uwe Rosenberg, do Agricola, Le Havre e outros jogos. Sim. E, de repente, eu fui ler as regras, aí eu comecei, cara, eu preciso desse jogo. Porque tem muita opção, é um jogo assim que é o sandbox dos vikings. Opção. Muita opção. Pois é. É a segunda vez que a gente jogou o jogo. E eu não fiz metade do jogo. A gente, não, essa vez a gente usou mais opções, mas ainda assim, acho que do board de ações, a gente não usou 70% das opções que tem lá. Cara, é que assim, bom, explicando, vamos lá. Vai lá. O Market Odin, ele é um jogo que se passa ao longo de 6 ou 7 turnos, dependendo de como você quer jogar mais rápido ou não. E você mais tem... rápido naquelas, né? É, naquelas, não... né? Um turno, né? Um turno a mais. Mas não. Um turno faz diferença. Faz, faz. Sim. Onde você tem essa opção de você usar seus vikings disponíveis ali, e ele passa ao longo de 12 fases cada rodada. Você ganha um novo viking, tem a fase que você vai fazendo as ações e várias outras fases, inclusive pagar comida para eles. Que é já um tradicional do designer fazer jogos que você tem que pagar comida dependendo do turno. É que você não chegou a jogar o Agrícola, mas não, o Agrícola não. Tem que pagar comida, entendeu? Para os seus trabalhadores. É uma marca registrada do Uwe Rosenberg. Uhum. Mas o lance é que a fase que mais brilha, para mim, é a fase das ações. Porque assim, tem um tabuleiro gigantesco de ação que é dividido em diversas partes, seja caça, seja pesca, seja a parte de construir, seja a parte de artesanato, de mineração. Comércio, mineração. Cara, tem, assim... Invasão, pilhagem, imigrações, uhum. A parte de trocas, a parte dos bichos. E, cara, tem muita opção. Muita opção. Muita opção mesmo, assim. Eu acho que, eu não sei, sei lá, tem mais de 30, 40 opções? Talvez seja isso. Por aí. E como funciona isso aí? Cada uma dessas opções, assim, tá lá disponível pra todo mundo fazer. Só que ele brinca com as colunas que você pode utilizar os seus vikings. É como se fosse uma locação de trabalhador, né? É uma locação de trabalhador. Exatamente. Uma locação de viking ali que quer fazer alguma coisa. Então, na primeira coluna, você gasta um viking. Na segunda coluna, gasta 2 vikings. Na terceira, 3. E por aí, na quarta, 4 vikings. Então, você tem um número limitado de vikings. Então, às vezes, você quer fazer uma ação de número 4, que é muito mais potente. Às vezes, vai te dar mais benefício. Muito melhor. Inclusive, você pode baixar cartas de ocupações, que é uma opção. E você pode fazer ações menores, só que você pode fazer mais vezes, entendeu? Sim. Porque você tá fazendo ali ações com um viking só. E você tem só benefício de uma ação de pegar, às vezes, por exemplo, um peixe e tal. E uma parada pra mim que brilha também é a parte dos recursos, porque ele tem evolução e fora que tem um tabuleiro de jogador onde brilha no meu jogo na parte do Tetris, né? É, o tema de hoje é Tetris. Exato, né? A gente falou de reconhecimento padrão e tal. E cada jogador tem um tabuleiro ali onde tem as informações dos seus vikings, onde você tem que fazer o banquete, a praça onde ficam os vikings disponíveis, as regiões onde você pode ter os barcos, né? São 3 tipos de barcos, o baleiro, os barcos, os Knarr e os Drakkar. E... Knarr e Drakkar, só pra explicar, um barco um pouquinho maior do que o outro, sim. Mas era o que eles faziam a transposição de mar mesmo, né? Exato. E você tem um tabuleiro principal onde você tem vários pontos negativos que você tem que cobrir, a lá estilo Baden Park, ou, por exemplo, o Patchwork do próprio designer, uh-huh. Ou Kingdomino, só que de uma maneira um pouco mais simplificada, né? O Kingdomino, onde você vai fazendo ali a cobertura. Só que você tem que respeitar certas regras de colocação, inclusive relacionadas às cores, né? As cara, cores, enfim. E até mesmo o dinheiro, né? Porque isso, você não... dinheiro, minério que você vai pegando. Isso. Como ele tem muitas opções, é até difícil a gente explicar como o jogo teria funciona. Teria que ser um podcast só pra ele. O que vai ter no futuro. A gente vai ter que jogar um pouquinho mais ele. Cara, eu quero jogar pelo menos umas 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes pra falar, porque tem muita, mas muita coisa pra fazer. Tem, cara. É assim, é aquele jogo que a gente fala, caraca, o Iria vai morrer aqui de tanto jogar, de tanto pensar. Tanta opção, cara, que ele sim. Vai dar tilt. Mas, Nick, eu quero perguntar pra você, o que você gostou do In the Name of Odin nas suas duas primeiras impressões, assim? As duas primeiras opções. Eu gosto de jogo que me dá a opção de escapar. Certo. Se eu tomo uma abordagem, tipo, ela não dá certo, eu posso correr pra outro lado. E ainda assim, dá certo, sabe? Ele não é tão punitivo. Os jogadores não se bloqueiam tanto nessa parte, né? Não. Você pode bloquear, se você quiser. Opa, você fica olhando o seu amiguinho lá e fala, não, o cara quer fazer isso aqui. Você vai bloquear, mas você vai se penalizar também por conta disso. É, porque ele te dá, tipo, vamos supor, animais. Ah, eu quero comprar um boi e uma ovelha, né? Que é uma opção lá de 4 vikings. Tipo, o Zabuza foi lá e colocou primeiro. Ele foi lá e fez antes do que eu. Eu até posso fazer a mesma opção com o de 2 vikings, só que sim. Eu tenho que fazer 2 vezes as ações. Eu tenho que colocar lá 2 vikings. Mas é um bom tipo de ação. Você vai ter que esperar outro turno. É, eu tenho que esperar o outro turno pra poder colocar em cima, que daí o boi e a ovelha são separados, né, daí... Sim, você compra um ou outro, né, em vez de você comprar os dois como na opção mais cara, né, de vikings. Isso, e eu não tenho o benefício de baixar a carta, né, de ocupação lá, que me dá pontos de vitória também, pode me dar pontos de vitória no final. Ou ações exclusivas, né. Ações exclusivas, algumas modificações, né. Então ele tem essa malebilidade lá, essa flexibilidade. Sim. De você correr pra outros lados, né? Então, tipo, ah, não tá dando certo minha parte de navegação. Eu vou, então, partir pra mineração. Eu vou fazer o artesanato. E nem sempre fazer só as opções mais caras. Às vezes você pode fazer várias opções pequenas que todas elas vão te dar algum benefício, vão te dar algum recurso. Sabendo administrar, sabendo, tipo, ah, eu vou conseguir pequenas coisas pra poder preencher meu tabuleiro. Uhum. Né? Porque é legal isso daí, né? Por que preencher o tabuleiro vale a pena, né? Ou o tabuleiro do jogador? Porque no final do jogo, os espaços que não estão completos, muitos deles têm pontuação negativa. Sim, você tem que gerenciar muito bem isso. Você tem que gerenciar muito bem isso. E, tipo, normalmente nos três últimos turnos, você já começa a fechar o... É, porque no começo você... É que assim, existe também no tabuleiro a questão das rendas, né? Do dinheiro que você ganha por turno. Uhum. Então você não pode cobrir de qualquer forma. Você tem que respeitar a ordem de colocação. E no tabuleiro o jogador só entra as peças de cor verde e azul. Sim. E as verdes ainda não pode ser ortogonalmente colocadas. Elas têm que estar na diagonal. Tem que diagonal pelo menos, né? Ou distantes, assim. Então você tem que saber gerenciar e você tem que partir pra mineração, pro comércio, pra você tentar evoluir as suas mercadorias que você tem. Isso. Pra você poder colocar no tabuleiro. Porque as mercadorias mais simples que você pega de colheita ou de outras ações são de cor laranjada e depois vermelha, né? Sim. Então você tem... As peças, elas têm tamanhos, né? Dois espaços. Você tem, por exemplo, a ervilha que pula. Três. É, dois, três. Aí você tem duas linhas de três e assim vai. Isso. Porque são peças que você sempre vai pensar em alocar elas no tabuleiro, né? Pra você cobrir ali, pra você ganhar benefícios e tal. Uhum. E essa parte do upgrade das peças, pra mim, também é um charme, porque o tabuleiro vem com muitas peças, né? Muitos tiles ali, onde você faz esse upgrade. Então, tem ações que você permite você fazer essa troca, né? Ele já tem um encarte um dele, um né? insertzinho dele, que já é próprio pra isso, pra você já ver quais são a escala de evolução, né? Das peças. E poder organizar bem, né? Tipo, ah, tô tirando aqui, tô colocando aqui, tô evoluindo esse pra aquele. Então, ele fica bem visual nessa parte, você não se perde no jogo. O jogo, ele é mais difícil de explicar, é mais um daqueles jogos que é mais difícil explicar do que jogar, porque quando você joga, você chega a primeira vez e fala, o que eu faço? Olha quantas opções que tem aqui. É o jogo mais difícil de montar do que jogar. Sim, é o setup the game que se fala, né? Setup the game, é porque ele tem muita coisa que fica ali. Tem as montanhas, tem as cabanas, tem os barcos, tem os recursos. Aí você pode colocar ali do lado as ilhas, né, de exploração. Você vai lá, por exemplo, pra Islândia, a ilha do urso, e assim vai. E vários tokens. Vários tokens. Então, assim, o tamanho da caixa, né? Esse é um comentário importante. Ele tem uma árvore inteira só de recurso ali, cara. Porque não é possível. Quanta coisa que tem. Porque, assim, a caixa alguns dele... Alguns eucaliptos morreram. Tomara que sejam reflorestados. Por favor. Cara, se você tem uma noção, assim, ele é quase duas caixas do Agrícola de tamanho. Sim. Porque ele é muito grande, ele vem socado de coisa. Ele não tem espaço pra ar, né? Não tem espaço, assim, que você coloca muita coisa. Então, o que eu gostei bastante, sim, também é as opções, os caminhos, esse sentimento que você pode fazer o que você quiser. Você é mais livre. Uhum. Então, não é aquele jogo que você fala, ah, eu vou fazer só essa ação, então eu vou tentar otimizar isso. Então, você faz as ações e você fica feliz com isso. E a parte de rejogabilidade, porque ele tem os decks de ocupações A, B, C. São três decks de ocupações que seriam objetivos, sim, né? Objetivos individuais. Sim. E, assim, cada deck A, B e C é dividido em duas cores. É, o marrom claro, o marrom claro, e o marrom escuro. O marrom claro você pega no começo do jogo e é aquele. Uma carta, uma, né? Carta de vários que tem ali. E tem uma outra pilha, bem maior, de cartas mais escuras, que são objetivos que você vai adquirindo de acordo com o espaço de ação, ou quando sempre que você coloca faz uma ação de três vikings, você pega uma nova carta dessa, né? Mesmo assim, tudo isso daí pode influenciar na tua jogabilidade. Você pode fazer objetivos novos, porque tem cartas que beneficiam você a trocar uma vaca. Toda vez você compra a vaca, mas toda vez que você trocar ela, você ganha o colar, que é um tile de 3 por 4. E é uma peça grande que vai cobrir uma área boa e você pode encaixar em qualquer lugar. Não tem restrição, né? A não ser a da parte da renda. Mas é uma carta muito boa que você sempre pode trocar. É porque o objetivo é você tentar meio que sempre se preocupar com o banquete pra você não tomar a penalidade de menos 3 pontos. Menos 3 pontos. Né? Que é uma coisa bem tradicional dos jogos do Rosenberg. Se você não paga comida, você sempre passa fome, né? Uhum. E você tem a penalidade por isso. E a parte do Tetris é parte muito legal porque você tem que ficar toda hora pensando, putz, eu vou tentar evoluir, trocar essa peça aqui, uhum, pra você sempre poder encaixar. Cara, essencialmente assim, é um jogo assim que, primeiro, a temática dos Vikings, e ele faz muito sentido. E falando em temática, ele tem uma... Tem um livro de regras. Ele tem um livro de regras. O apêndice. E o almanac. E tem um almanac, cara, que fala item por item do jogo. O que ele tem relacionado? Uhum. Ele tem até uma parte ali que fala de tipo de Vikings, que foram nomes, né, de Vikings, ferramentas, que sim, você vai pegando ferramentas. É, inclusive você tem um tabuleiro à parte, né, mais um tabuleiro à parte. Que tem peças ali com formatos bem loucos, né, assim, pra você encaixar no tabuleiro, que, por exemplo, são a coroa da rainha, onde você pega somente com pilhagem, você pode comprar, sim, sei lá, um símbolo cristão, que é a cruz, né, você pega pode, a cruz, pode pegar um martelo. Ferramentas, sim, martelo, um então, arco. Tem muita, cara. Então, e ele explica tudo aquilo lá, ele dá um contexto histórico, assim. É muito legal isso, cara. É muito legal, tipo, ele é um, como que é, uma enciclopédia, uhum, viking, praticamente. Se você pegar só aquilo lá e ler o que cada item é, ele dá uma explicação muito legal, cara. Sim. Tá em português também, isso tá, é algo... A gente tá com a versão da Mandala, tá? Qualidade pra mim tá bem tranquilo, né? A gente não teve problema, só teve uma parte de descolar um tile, mas eu vou... Mas, essencialmente, um jogaço, tanto em tamanho, em rejogabilidade, em opcionalizações, em componentes na mesa, e, cara... Tem que ter um, você não pode ter um apartamento muito pequeno pra jogar isso aqui, não, cara. Não, você tem que ter uma mesa considerável. Assim, ele tem essa questão de demandar espaço na mesa. Sim. Porque ele tem muito componente. Componente de madeira não é tanto, porque ele tem só, sei lá, as pedras, as madeiras e... os minérios, mas em questão de cartonada ele tem muita coisa, sei lá. Eu gastei uma hora destacando aquilo. Eu coloquei um podcast e eu fui ouvindo lá, sei lá, o Círculo de Cabal da Vida, e eu fiquei escutando enquanto eu fui fazendo lá, separando as coisas quando eu desmontei, chegou o jogo e eu fui fazer o unboxing dele, sabe? Uhum. Cara, é um baita de um jogo, eu recomendo fortemente e provavelmente vai ter no futuro um podcast exclusivo pra falar tudo só que dele. A gente... Só dele, cara, porque é um jogaço. Eu quis jogar com o Snake porque eu sei como é o amor dele pela cultura viking, né? Tanto que a gente... Eu dei de presente pra ele o The Name of Odin, que até então era um dos jogos favoritos de Viking, mas desculpa, Snake, mas agora o meu jogo favorito já é outro, tá? Não tem problema, né? Não, mas cara. É show. Amor de mãe, sempre cabe mais um. Chegamos aqui ao fim de mais um podcast do Jogatina BG, agradecendo novamente todo mundo que nos acompanha, que nos financia, a nossa loja parceira Bravo Jogos, e também todos os comentários que vocês tecem aí na parte dos comentários, né? Olha isso aí. Tecem, nossa. Eu acho muito bonito isso. Snake, considerações finais para várias jogatinas aí? Então, pessoal, fica sempre aquela dica... Curta, comente, compartilhe, espalhe a palavra, catequize alguém. Sim. Leve o seu joguinho. Leve o seu podcast, leve o seu joguinho. Cara. No almoço de família, na domingueira. Se você trabalha num lugar onde o pessoal fica uma hora e meia coçando o saco, digamos assim. Leve um bang. A galera curte bang jogando serviço. Cara. Então, cara. Porque pode... é quase um truco. Exato. Só que truco a empresa normalmente não deixa, porque é jogo de azar, que não sei o quê. Então, e esse não. Esse não, porque é carta, tem azar, mas. Mas é bonitinho. Não... E ninguém aposta dinheiro. E ninguém aposta dinheiro. Então, Snake, a galera entra tudo nos links das nossas redes sociais, Telegram, tudo aqui na descrição desse episódio. Sim. Nós ficamos por aqui. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo turno. Beijo na alma. Tchau. Tchau. Like rabid dogs of war, I will let the memory heal. I remember you with me on that field. When I thought that I fought this war alone, you were there by my I thought that I fought without got my brittle bones to break the fall. When the love in letters fade, it's like moving in slow motion, and we're already too late if we arrive at all. And then we're calling.